Paulo, boa noite. Vou 1971, tem que sair uniforme para Galeão. 1971, bom dia. Perdão, boa noite. Para o Galeão 360, copia? Prossiga. Sou autorizado para o Galeão, nível de voo 360. A rota conforme o plano é Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da EL até a posição Leda, após voo direto Bridge. Transponder é o 5460, controle opera em 1, 19.35, cotejo. 360 autorizado, decolando da 10, curva à direita na Dael, Leda, Bridge, Apesulu 10, ESMAP, Lúcio, Barbacena. Transponder 5460, controle 1935, voo 971. 1971, correto o cotejamento, chama pronto para acionamento no 01. Vai chamar, obrigado. Solo Salvador, tá 3097, autorização Galeão 360, tá sem da informação de forma. 3197, boa noite, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, após voa direto para Leda e Bride. O transponder é o 5452, controle em 119.35, cotejo. Autorizado para Rio de Janeiro Galeão, nível 360, via Pesulô 10, SMAP, Lúcio e Barbacena. Decolando ao 10, curva direita, saída da Euleda, Bride, 5452 e 119.35, na 3197. 3197, correto, chama pronto para o acionamento no plantão 3. Chamará para o acionamento. Solo, gol 1971, 1-1, feedback de acionamento. Autorizado por acionamento, chame táxi, o altímetro no 013, gol 1971. Autorizado, vai chamar táxi, 23, 971. 7 para pushback, acionamento no 03. Voltando 3197, coordene com a equipe de solo, após o táxi da aeronave da Gol, que está puxada agora aí a sua cauda, se que ele liberar a cauda, está livre o push, chama para o táxi, o altímetro no 013. Gente, após o Gol, a retaguarda está autorizado, eu tenho que mandar na pessoa de solo, chamada para o táxi, na 3197. Para o táxi, a bordo 97, o alternado é Campinas, quase 3 horas e 45. O Gol no 971, livre o táxi à direita, no ponto de espera, a torre 1895, tenha um bom voo e uma ótima noite. Gol 971. Gente, direita na Índia, no ponto de espera 1895, obrigado, um bom trabalho e bom trabalho. para o táxi, está 3197, 130 a bordo, 3 horas 45 até na cabine. Tá livre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre 1895, tenha uma boa noite, está 3197. À direita, torre no ponto de espera 1895, está 3197.